O deputado federal Vinícius Carvalho e o estadual Sebastião Santos, ambos do partido PRB, estiveram em Novo Horizonte nos dias 6 e 7 de julho. Eles vieram fiscalizar as obras derivadas de suas influências políticas que, infelizmente, estão abandonadas pela prefeitura. Mas ó, eles não vieram sozinhos não, tá? Os deputados estavam acompanhados do representante maior da usina Estiva, Roberto Biasi. E vale lembrar que essa parceria deles ganhou força quando o empresário declarou apoio ao candidato Vinícius Carvalho. Roberto chegou a caminhar pelos bairros da cidade pedindo votos e, consequentemente, o deputado acabou como o mais votado da história da cidade, 6.861 votos. Em troca, Vinícius Carvalho se comprometeu a ajudar a Santa Casa. No montante, ele já conseguiu destinar quase 5 milhões, apesar que 2 milhões foram perdidos por erros administrativos e, entre as obras iniciadas, a maioria está abandonada pela prefeitura. Isso, claro, deixou os envolvidos no repasse indignados e com toda a razão, né? Pois ficou claro que o problema de Novo Horizonte não é dinheiro. Mas esse é apenas um dos motivos da visita dos deputados. O Sebastião Santos, por sua vez, veio mais preocupado com a lentidão na conclusão das obras do MIT, Município de Interesse Turístico. E Vinícius Carvalho, além da Santa Casa, também foi fiscalizar outra obra, a interminável reforma do Centro de Saúde, que também foi abandonada pela Prefeitura. Uma obra que prejudica apenas funcionários e usuários da rede pública de saúde. Como vereadores, prefeito, vice e seus secretários não dependem da rede pública, claro, pois eles têm valiosos planos de saúde particular, né? Então, tão pouco se importam com isso. Aliás, por que se preocupariam se ainda nem é época de eleições? Eu tive a oportunidade e perguntei pessoalmente ao deputado sobre o seu partido, o PRB, que sempre foi situação aqui no governo municipal, um governo que está no poder há 20 anos. Lembrei que mais de 8 milhões já foram direcionados para a nossa cidade pelo deputado, que agora, pessoalmente, conferiu que a cidade está abandonada. Será que não seria a hora do PRB, representado na Câmara pelo vereador Beto de Souza, repensar sua posição na política local? O deputado me ouviu e pausadamente explicou sua posição, deixando claro para todos os presentes que ele é totalmente a favor da mudança. E lembrou também de quando o Toshio Toyota foi desleal com ele. Voltaram 20 dias das eleições e o Beto de Souza me ligou como deputado. Você não sabe o que aconteceu aqui. O apoio que o senhor teria por parte do executivo municipal não será o mesmo. E eu saí de onde estava, mudei todo o meu cronograma, vim aqui, vim conversar com o prefeito, não o encontrei, encontrei o Tupi. E disse para o Tupi o seguinte: falei, Tupi, gostaria de falar essas palavras com o prefeito. Assim, diga ao prefeito que eu nunca pedi a ele exclusividade. Eu sei que isso não existe na política. Porque se você é um gestor de uma cidade, você tem que ter parcerias sérias pelo bem da sua cidade. E falei com o Tupi. Eu esperava do prefeito lealdade e justiça. Por que justiça? Porque se ele quer apoiar qualquer um outro candidato, no mínimo que eu faria, se fosse gestor, eu apoiaria os candidatos na mesma proporção que ele tivesse ajudado a minha cidade. Enquanto nós estivermos divididos, um querer ser mais do que o outro, quem perde a cidade? Eu venho para Novo Horizonte de vez em quando. Vocês vivem aqui. Eu sinto dó das pessoas que mais necessitam não ter um representante à sua altura. São 49 mil habitantes na nossa cidade. Se se vocês aqui começarem a trabalhar em juntarem forças, sinergia, nós mudaremos a situação atual. O nome tem que ser alguém de consenso, que as pesquisas mostrem que este é a pessoa ideal, ainda que você não concorde. Assim a gente consegue ganhar a eleição e mudar a cidade. Pode ter certeza, Novo Horizonte vai eleger um prefeito à sua altura. É isso que eu espero. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigado. Concomitantemente ao deputado Vinícius Carvalho, semana passada, o NH News divulgou o resultado da primeira enquete eleitoral, onde 75,3% dos novo-horizontinos entrevistados consideraram a atual administração pública ruim ou péssima, e 92,6% afirmaram ter grande interesse em mudança. Considerando que a influência dos deputados são importantes para a cidade, agora basta o Diretório Municipal do PRB entender isso e se posicionar. As opções, segundo as pesquisas, são 1. Ficar ao lado do povo e promover a mudança, ou 2. Deixar as coisas como estão e contrariar os deputados que se declararam a favor da opção 1. Esse foi o NH News, publicado semanalmente no jornal A Tribuna NH e no Facebook NH News. Você pode nos acompanhar no Spotify, sabia? E também receber os áudios do NH News toda segunda-feira gratuitamente no seu WhatsApp. Basta assinar a lista de transmissão. E toda sexta-feira, após as 18 horas, no Facebook do NH News e no Instagram do Gilson De Lázari, você acompanha uma live com os principais temas que foram notícia na semana. Participe enviando sua opinião. Ela será lida nessa live semanal. A edição do NH News é do Rogério Silva, o Cocão, e a produção é minha, Gilson De Lázari. Para saber mais, acesse meu blog, gilsondelazari.wordpress.com. Até a semana que vem.